pra ferver, tô botando pra ferver, pra ferver, pra ferver. Rola muita cerveja. Barcelona dos Lunas, botando pra quebrar. Aqui não tem Messi e nem o Neymar. Barcelona dos Lunas, o time que é o show. Copiou pra nós, bola na rede é gol. Esse time vai pra cima. Barcelona dos Lunas, na padrinha. É só marcar que a gente vai jogar. Dentro de campo o bicho vai pegar. Valdo Squash e Madeirito, botando pressão, mano, brau. Que time é esse? É o Barcelona do Junu nas chamas.